Super Pop. Pop. Num show perfeito. Perfeito. Tudo isso pra você. Aqui no Águia de Fogo. Super Pop Live. E dali de cada violeta aí. Depois do Douradão, estamos aqui em Santa Isabel. E eu quero ver a torcida do Paysandu aí jogando Brasil pra cima. Bate na palminha, torcida do Papão, torcida do Papão. E a torcida do Clube do Remo. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora, jamaicano! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Chega junto, chega junto, chega junto, chega junto. 3, 2, 1, agora, maninho! Pra cima! mais alto, bem mais forte, até porque a galera de Santa Isabel é foda, meu irmão. Cantando! O bagulho endoidou, Alisson! Bagulho de... Tá doido? Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para pra voltar, tá chota dela, vai. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Escurece tudo. Eu quero aqui só a torcida do Paysandu levantando a mãozinha pra cima. Só quem é do Bicola. Quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão para esse domingo que vem? Joga aqui o símbolo do leão. Do papão. Isso, produção. Joga aí. Deixa tudo assim. Uma lista branca, outra lista azul. Quem torce pro Paysandu, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate, canta. Agora vai. Vamos. E o quê? Quero. De novo. Vamos. Ouvir. Quero gritar campeão. Agora. vamos lutar porque por mais essa taça. Deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo, deixa tudo. Essa galera tava desacreditada, mas quem é do Leão joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Leão? Joga aqui o símbolo do Leão, joga aqui, produção. Deixa tudo azul marinho, deixa tudo azul marinho. E quem é do Clube do Remo? Canta bem forte assim, ó. Uma coisa eu te peço. E o quê? Honra essa camisa. De novo, de novo, de novo, de novo. Uma coisa eu te peço. E agora? Honra essa camisa. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Quem é filho de Deus? Mãozinha pra cima, mãozinha. Agora acompanhe o Ellison, o Dandinho, o jamaicano, todo mundo com a mãozinha agora assim, ó. Vai, vai, vai. Direita, esquerda. Opa, direita, esquerda. Mais uma pra cima, vai, vai, vai. Direita, esquerda, direita. Apaga a produção, acende tudo. Caralho, acende a... É pressão em cima. Prefiro tá solteiro. Milk também. Namorar pra quê? Crocopop. Prefiro tá solteiro. O Milk também tá aqui com a gente, velha guarda. Alô, Peru. Alô, Federal. Prefiro tá solteiro. Alô, Diego. Diego. Deixa na batida, deixa na batida, deixa. É na batida, é na batida. É na batida, é na batida, batida, é na batida, no batidão, é na batida, no batidão, é na batida, é na batida. E faz o caqueado e fuma baseado. E faz o caqueado e fuma. E faz o caqueado e fuma baseado. E faz o caqueado e fuma baseado. Bora, gordinho. Bora, gordinho danado. Bora, gordinho assanhado. Alô, Clebinho Leal, como é que é, maninho? Dali, Elison! Juninho, desse jeito você me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Meu parceiro Batistão. Ela toda, só eu não tenho outra. Só no Batistão. Alô, Farinha. Alô, Thaís. É o Batistão. 48 horas com a gente. Viagem aniversário. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica de quatro. Fica, fica, fica de quatro. Fica de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro. Vai. Ai, ai, ai, ai. Elas querem, elas querem, elas querem. Vai. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Jamaicano, pega aquele casal pra dançar aqui no palco. Pega aí, pega aí, pega aí. Puxa os caras aí, maninho. Meu parceiro Neto Braga tá aqui com a gente. De vez em quando me abandona. Ele e as mercenárias do pop. Live. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos son iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, te paso detrás. Alo, Lucas. Loco. Sigue bailando, mami, no pare. Y DJ Camis, Junior. Vamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami. Fala, Bruninho, me abandono. Vamos pegando como animales. Bora, Moranguete! Moranguinho! Hoje estou latinando, sexy bailarina. Fala, piranha do passinho! Gira, gira, gira, gira! Girando, girando, a outra saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, a outra saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. A mulher do cara lá, mas tu é danado, viu? E faz um caqui, e faz um caqui, e faz um caqueado, faz um caqueado, vai, faz um caqueado, e faz um caqueado, e faz um caqueado, caqueado. E aí, tá gostando, né? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Rebola, rebola, rebola, rebola danadinha, rebola danadinha, rebola, rebola. E aí, tá gostando, filho? Rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai, rebola do papai. Vem rebolando, vem! Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saudinha. Daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. E todas que eu peguei você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Segura na pressão. Quem é? A novinha vai curtir. É o Super Pop Live. segura a pressão. E aí, nosso amigão? Wallace Sec também tá aqui presente com a gente. Ele, Bruninho Demolidor. Bora, Bruninho! O Leno do Ouro é só diretoria, Ellison! Na licença você tem que respeitar. Guarda de fogo já vai te sobrevoar. E no comando. Aí o Jabá também tá aí na retaguarda. O Mr. Catra do Pop, garoto! Mas amiga, fica louca, fica louca. Esperando a hora de tomar bicada. Amiga, sua louca, o que é que você. O que você quer, Breno? Eu só quero uma bicada. Breno do Chicote. Uma... Ele é a Glau. O Pipos pegando bicada. Só uma bicada. Obrigado, Morena. Você arrebentou, viu? Parabéns. Estamos juntos. Agora, vai. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca. E a cúpula do pop é... Se pá, ela fala, se toca. Pode chegar pra... Bora, bug! Quer espaço pra bunda gostosa acompanhar o... Vem com o papai, vem, filho. O Wallace segue! Edmilson, alô, Edilson, Rexer! Bota o Rexer rugindo aí, bota, meu Rexer! Alô, Hugo! E o Paulinho, cadê ele? Com o Padre Paulinho, com o Madre Dani. Se pá, ela tem vida. Aqui no Nino. Ah, eu tive que reparar. Tudo muito perfeito com a camisa do papão. Ah, vai devagar. Se pá, ela fala, se toca. Pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa acompanhar o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumbalapim. Esse bumbum faz tumbalapim. Esse bumbum faz tumbalapim. Balapim, balapim, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbalapim. Esse bumbum faz tumbalapim. Esse bumbum faz tumbalapim. Balapim, balapim, joga ele pro ar. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Senta. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você. Eu não preciso mais beber. Alô, caraquinha! Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda. E o nosso motora, Fabinho? Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama. Aí o Gilbertinho da GNM fica na retaguarda, Ellison. Te ama. Esse negão é danado. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love? Is this love, is this love, is this love? E aí, prima, vai! Curte essa, vai! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Prepara! É muito explosiva, não me... Prepara! Com ela. Prepara! Não. Olha! Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o mundo. E meu compadre Rafinha, também daqui presente, direto de Peixe Boi aqui pro Pop. Vou tirar o chapéu pra você, meu compadre. O Alan do Gado, esse vereador também tem que tirar o chapéu, galera. Bora, Belia. Alô, Fernandinho, primeira dama Vitória. O Papito e a Estrelinha, esse casal tem história aqui no Pop. E eu que pensava que o Manga não vinha, mas ele veio direto, foi do trampo. Afinal de contas, ninguém aqui é de ferro, né, Manga? Pode crer! Essa novinha é terrorista. E hoje é seu dia, pô. Hoje é dia do trabalhador. E quem é trabalhador, levanta a mãozinha aí! Especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca. Fala, Manga, no teu som. Live. Mais um pouquinho. Live. Então! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Ui, partiu a onde é o Mandela. Santa Isabel, levanta a mãozinha. Quem é de Santa Isabel, levanta a mãozinha. Bora frita! Everybody's going to the party, have a real good. Indoida! Dancing in the desert, blowing up the sun. As mãozinhas pra cima, assim, ó. Pedindo energia positiva pra Papai do Céu. Bora lá! Energia positiva! Joga! Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! Olha a luz! Vai! DJ Ellison. Aí o Mani sobe e doida, Ellison! Deixa bem baixinho. Já são quase 3 da manhã e ninguém arreda o pé. Tá todo mundo muito a fim de curtir. Alguém conhece alguma mulher santinha aí? Bota o bracinho pra cima. Só quem conhece. Mas depois como é que fica? A santinha perdeu o juízo. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando. Chama ela, danada. A santinha perdeu o juízo. Tomou um, mas já ficou louco. Quando bebe, ela é um perigo. Arria a cachaça, meu irmão. Quer que uma garrafa de pisca, santinha? Uma garrafa de pequena, santinha? Se acabou a ver pequena. Agora! Abastece! Quebra! Abastece! desce o combo que ela quer. Desce, farinha. Desce, desce, desce, farinha. Vai, pega. Vai, Batistão. Se liga, pega. Se tinha me deu juízo, tomou um beijo. Parabéns, bora, boa! Tem galera do celular aqui, meu irmão! E o nosso amigo Zé Maria tá aniversariando hoje. O homem lá do posto, Isaac! Parabéns, meu irmão! Tudo de bom! É o Tulino Caveira! Pipoca também tá na área, né, garoto? É diretoria de Benevides, valeu mesmo pela vinda. Cássio, Caça Farra também, a primeira dama. Japa Lucas, Chaguinho do Morro. E aí, Elisson. Mas desce o combo que ela quer. Se ligue no vida, se ligue no vida. A melhor das melhorias, melhorias, melhorias, melhorias. E eu, aponta pra sua amiga. Aponta pra aquela sua amiga metida santinha. Que só vai até o chuveiro e não tá comendo água. Aponta pra ela. Aponta pra ela. Aponta, aponta, aponta, aponta. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez. Cadê? Cadê você? Onde você escondeu? Meu parceiro Neto, da CL, o Felipe do Leilão também tá com a gente. Alô, Rão! Segura o outro! Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no preço. Nossa amiga Glau, apaixonada. Do que a é Breno danado. Por isso que eu tiro o chapéu pros gordinhos. Põe aquela roupa e o DJ Ellison. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zaraus vai beijar na boca. Aproveitar na noite. Toda assessoria do meu parceiro Galáctico Mariscos. Alô, Federal, alô, Peru, alô, Diego, alô, Henrique. O nosso advogado Henrique. Aliás, o advogado Neto Rocha. Aproveitar na noite. Tamo junto, parceiro. Esquece ele, fica louca. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Sacaneia com o homem, ó! Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas meu amor, não sinta pena. Não, não. Que agora vai sobrar então. Um pedaço. Júnior da Linave. E aí, Júnior? Só um pedaço. Domingo a gente agarra eles, meu irmão. Dinheiro que irá guardar. Nilcinho dos Arrepiados também daqui pra gente. Bora, Nilcinho! Acabou piscina. Você eu fui caseiro. Quando passei eu soube. Obrigado, meu parceiro Afonso da Cegonha. O Alex também tá aí com a gente, pode crer. Fala muito da tartaruga. E o meu coração. Peraí, meu gênio, peraí. A vida de um gordo. Você é considerado o rei das meninas. Não. Tu já tá aí, morango. Tu quer serrar o gordo, né? O quê? Não, o quê? Tá bom. Um pedacinho pra cá. O empresário Pablo também dá com a gente, pode crer. Alô, Lourinho Pop! Esquecer não foi problema. O problema. E aí, Marquinho? Resolver essa chuva de. Marinho também tá com a gente. Valeu, Marinho! Se vindo encontra a vizinha de cima. Na terça encontra a vizinha do lado. Quarto é o dia daquela menina que mora na. Fala, Nilcinho! Quinta eu começo. Meu irmão, amanhecer. Quinta, sexta, sábado, domingo. Terça-feira todo mundo no Maranhão, viu, Nilcinho? Eu não duvido. De novo, eu tô achando que bebi foi pouco. Então não vem a minha mão. Alô, Fabinho, alô, Benji. Curte e o sushi. Convidar, eu curto de novo. Pode crer. Só pra você deixar de besteira. Só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não. Grande amigão, Renan. Visão. Nosso representante, Santa Isabel. Não, direito de mim. E Caraparu também, né, meu irmão? E ele é a primeira dama. Fala, Marcelinho! Tem uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar. Não vou te esconder. Fala que com a minha mão, fala que com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala que com a minha mão, fala que com a minha mão. Hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Você garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz, vai safadão. Oi, DJ Alisson. Solta, solta, solta. Chaco, amigo. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón. Vaya tú. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. DJ Alisson. Alisson, olha por aí com a gente o gordo da tartaruga. Ele é o Bruninho da HB20 e a Gabi Menezes também. Tá todo mundo de fronteira, meu irmão. É assim que a gente gosta, Xomi. Vamos junto! Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Deixa no batidão. Também tá aqui com a gente, o Jota, o rei do Hot Fruit, meu irmão. Isso tem CBL. Nossa CDC também tá aqui com a gente, direto de Guaraci. Pode crer, Gleicinho, velha guarda, logo Gleicinho. Na época era picape com o Pirambá, pode crer. Treme terra, né? Não sei se volverei a verte, pero voy a disfrutarte. Bailame que quiero verte, posa con mi vendente. No sé si volveré a verte, pero voy a decir. ¡Ey, abeso! Tú me enloqueces. ¿Y toda la familia? ¡Babilonia! Que te diga al oído las cosas. ¡Ay, qué presente! ¡Da dominio! Lo que el niño necesita, baby. No me costa, no me deja. Son mi ola, mi deseja. Quiero ver si se vaya a ventar. A mí sin cara, sin poder me tocar. ¡Fala, barão! É o barão do pop de Santa Isabel. Quero ver se você vai aguentar a noite inteira sem poder me contar. Bora é pro batidão. Isso aqui é melhor. Os tripulantes, hein? Você brincou comigo, perdeu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Alisson, que tá falando essa sequência aí? Toda a assessoria do Galáctico Marisco, o Federal Peru, Diego, o nosso parceiro Eric também tá aí com a gente. Advogado Neto Rocha. Bora pra cima, Henrique! Uma batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Diego GDS, a Raquel Ferreira voltando com tudo e dando bicada. A Biela também, a volta da Ana Júlia. Essa é a galera que tava com saudade do pop, viu, Alisson? É, realmente, ontem eu vi. Thank you. Ivezinho também no box. Tá aqui, cadê o Ivezinho? Cadê ele? Ele tá só na manha, tá na fita, meu irmão. Pode que não! Eu vou nem sofrer demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E o meu parceiro carioca pop, alô carioca! Marcante. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo... Alô, beat da esquina! Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer. Cadê o uísque, beat? Que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Sorri! Quantas paixões? Duas paixões. Um é por dinheiro, outra. O que fazer? Se tem que escolher. Vem, Neto Braga, vem pro teu mundo. É tão difícil escolher. É, segue. Live. Escolher amor. Eu vou perder o luxo que vou dominar. Escolher dinheiro. Olha o mortadela. O Pipos também tá aí com a gente. Escolher amor. Fala aqui, Abu. Obrigado, Veltinho, Romário, Diego. O Jota, Irlan. Também tá aí com a gente. Valeu, maninho. O Simon da Coab, Henrique Cruz. O parceiro lá de São Isabel. Tá aí com a gente. Fala, Simon. É DJ Alisson. Banda Blush! Banda Blush! Envolvendo você! Sarari, sarirom, sarari, sarirom. A minha grande amiga, Julie Santos, tu vem tá ali com a gente de Marituba, ela é a sua mãezona. Fala, Julie, um grande abraço pra você. O Diego Bobinho, tu vem da tua direita aí, Alisson. O Diego 1080, né? Ah, danado! Parceiro Roger, como é que é, garoto? Alisson, olha quem tá na nossa esquerda aí, o Bruno Demolidor e o Wallace Seque. Fala, Wallace, fala, Bruno, tamo junto, junto, junto. E as primeiras damas, pronto. Tá na mão, Piranha. Você é o grande amor. É ou não é? A tua irmã, é? A tua mãe, rapaz. Invocado que tu é mais velho que ela. Pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo. E o bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando. toda a galera da sete, lá de Benevides, está ali com a gente, o Dilô, Dilô, da Sim, e da família Mirizal, é do Búfalo, e tá curtindo o Pop, obrigado, Dilô. Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo, agora é amigo, todo mundo faz parte da panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. A nossa grande amiga Alessandra, o Caio, Henrique, Cristiano, tá todo mundo aí com a gente. Come o dinheiro da saúde. A galera tá aí com a gente no máximo, hein? Galera do bar das coleguinhas. Comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem calado. É a realidade do nosso país hoje, meu irmão. Joga a mão pra cima, mas o que dá um pico? Batistão e sua primeira dama, a Karine e o Motora Derek também tá aí com a gente, valeu. Carequinha Xumi, obrigado, Maninho, você também, o Nilke, Crocopop, o Everton da CDC, o Potiguar, vamos junto! Fiz tudo por você. Alisson, uma galera que vem de Castanhal também aí, o Pablicito. Obrigado, Maninho, você, o Dudu da Talibãs, a Luane Carolina e também a Jaque Aguiar. Gente, vem aqui comigo, por favor. Fecha essa porta e vem. Te quero. Se amar me faz tão bem. Aí, aí, bora, bora. Dedinho pra cima, dedinho pra cima. O amigo China, lá de Castanhal, ele na companhia do Jalisson. Obrigado, Murinho. Luiz Carlos, lá de Castanhal, também o Cleito. Tá aí com a gente o Fernando Leandro. Tamo junto! Fala, meu amigo Barão! De Santa Isabel, tá aí com a gente também, Alisson! Hollywood aí na manha do Aranha, nele, a primeira dama, só no caqueado. Nossa esquerda ali, o Jabá. É Jabá, o Arteio tá com você também ainda. Fala, Lendo do Ouro, tamo junto. Sacode, Maninho. Bate palma e faz o S. Vem, vem, vem, vem, vem, Você tá bem próximo aí do Bruno Demolidor. Sim. É, e o Wallace? A família é pop, para é pop, eu sou do pop também. Super, super pop, tarapa, tatatá, DJ Elis e Juninho, agora vou tocar. A família é pop, para é pop, eu sou do pop também. O Brasil é pop, você é pop, eu sou do pop também. Som bem reduzido e o pop vai levando em Santa Isabel. DJ Ellison mixando as mais tocadas do planeta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Aê, gradiente. Não se entregar. Eu sempre digo. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas chegou aquela que mudou tudo! Rasguei o você, me deixou em segredo, me desamou. Rasguei o você. DJ Ellison cantando, vai! Vou esquecer na rua, pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem! Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não, não, não! Assessoria do Galáctico Marisco, o Federal Peru, Diego Henrique, o advogado Neto também está aí com a gente, Alisson. O nosso compadre Paulinho, ele é a madrinha Dani. Obrigado, Maninho. Vamos junto, junto, junto. Live. O Papito e também a Estrelinha tá ali com a gente. Valeu, Papito. Fábio que se passa, beijo. Manga larga. Madrinha França. Aí a Adrianinha. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. Cobra da Tatua, a marca oficial da família Pop.